4815, desse cara 3.100, 2.0094. Argentina 1912, sendo 2, top level 2, 5-2. Agora foi na frequência 1-8, Senhor, boa noite, voo 1172, estabilizado no ILS SUE, passando o ICSA. Voo 1172, posicionizado para 0, 1120 graus, 1090 mais, altímetro 1014. Afirmativo, tem livre pouso, voo 1172. no solo 46, direita, taxi via Alfa Juliette, portão 62. Brasil, na website, se tiver Alfa Juliette, tem 11. Essa mudança de nível, por gentileza, antes de fazê-la, contate o centro Recife para autorização desse ambulância de plano de voo, hein? Um grande dia de voo. rádio, parqueamento da do Boeing 737-700 da Argentina, que vai parquear no 11. Após o mesmo, parqueado autorizado. Bravo 03, direito, ataque via Alfa, reporte antes, ataque direto. Autorizado via Alfa, sei Juliette, Alfa está com certo, chama o ponto com certo. Afirma, Juliette, Alfa está com certo. estiver falando. Autorizado, aeronave já faz. autorizado Salvador Guarulhos, 360, via rota Flanda, cola pistão 0, curva direita. São 1, transição morte, para controle, 120-8, transponda 5446. Autorizado via Juliette Alfa do ponto zero, chame pronto ponto zero. 2108, a linhagem decolada são 0, vem para um terceiro grau, 0,5. controlado aos 21 no controle 2018 Goiás. 2-2, obrigado. Sou Salvador, vou 8 no controle Árvore 1 Eletro. 1-8-1-1, contato radar autolagem, tudo com a gente do 340, vai sair da Árvore 1. 340, Árvore 1, 1-8-1. aguarde. Tá falando com a rota? Autorizado, Salvador 1.5, 380, linha rota do plano, decola 5.0, curva direita, por 1, transmissão alerta, controle 120.8, transponda 5.4, 4.5. Autorizado via Lima e Alfa, espera a chance de 068, o plano tem que ser de escola, está autorizado que estiver com a mão de chantagem. papagem, leve sua parte de notificação, via chegar na mão, deixa o papel 050, aí o senhor 050 na prata. Autorizado já, pronto,